Ficha técnica. Linhas Entre Nós é um livro de contos de base histórica e poemas focados na Serra da Estrela e Vila de Manteigas, a que o autor J.A. Marcos Serra juntou notas coloquiais, toponímia e glossário. Este audiolivro, terceira edição da obra, foi gravado por gentileza nos estúdios da RCS Rádio Clube de Sintra, a quem agradecemos. Trata-se de um projeto no âmbito da ATIS, Universidade Sénior de Sintra. Realçamos o trabalho narrativo e interpretativo dos seus associados. Ana Preto, Anabela Oliveira, António Gonçalves, Carlos Caldeira, Esmeraldina Condesso, Eurico Liotte, Fátima Ramos, Fernando Faria, Francisco Casaca, Isabel Gingeira, Isaura Vitorino, João Vicente, Jorge Costa, Jorge Guimarães, José Martins, José Rosário, José Serra, Luís Carvalho, Luís Coelho, Luísa Pereira, Lourdes Guerra, Odete Guimarães, Paulo Carvalho, Ricardo Santos, Rui Alves e Teresa Montano. A coordenação logística e artística foi responsabilidade de Marcos Serra e Eurico Liotte. Este trabalho, em 20 episódios, é disponibilizado sem quaisquer contrapartidas, dedicado a todos os que gostem de literatura e, por qualquer razão, prefiram via auditiva. Episódio 1. Biografia sintética. José António Marcos Serra nasceu em Manteigas em 1949. Além de ter ganhado vários prémios literários, tem textos nos livros Sentir, Poetas de Manteigas e A Fonte dos Namorados. Na mesma fonte está gravada em granito uma quadra sua. É coautor do livro Entre Mentes, Conversas Desconfinadas, em estilo epistolar. A primeira edição de Linhas Entre Nós data de 2015. Esgotada, disponibilizou a segunda edição em 2018, em suporte digital, na plataforma da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, em https://bibliotronicaportuguesa.pt. Tenho o prazer de lhe oferecer a terceira edição neste audiolivro. É membro do Clube de Leitura do Museu Ferreira de Castro, em Sintra. É um dos três sócios fundadores da Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta, onde desempenhou vários cargos diretivos, tendo escrito vários artigos neste âmbito. Para lá dos seus interesses em teatro, danças, música, religiões e espiritualidade em diversas vertentes, é professor e aluno na ACTIS, Universidade Sénior de Sintra. Texto da contracapa da primeira edição. Os heróis da história pertencem sempre aos vencedores. Será verdade de ciência que o universo conspira em função dos nossos atos? A voz do povo é sempre voz de Deus? Por que é que a definição formal de Estado é coletividade fixa num território em que há distinção entre governantes e governados? Se apenas tens de responder por ti próprio, por que te subjugas a normas de outros? Se me rebelar, quem vai combater-me? Quem me apoiará? Fizeste sempre o caminho com os teus pés e a tua vontade? Se no momento de nascer e morrer somos iguais, por que não vivemos iguais? E se uma estrela beijasse a terra? Índice. Apresentação do livro. Poema O Beijo da Estrela. Conto Água. Poema Grito. Conto O Senhor de Pera e Bigode. Poema: Manhã de Domingo. Conto: Quem bem faz, para si faz. Poema: Serra da Estrela. Conto viril, alto. Poema: Imagens. Conto: As botas do Zé. Notas coloquiais referentes aos contos. Toponímia informal. Glossário local. Permita, inestimável ouvinte, que me apresente. Sou um livro perdido entre 10 mil títulos que, só este ano, vão ver o sol português, a ter de pôr-me em bicos de pés na esperança irracional que alguém me veja, e sozinho, sem voz autorizada, que possa reclamar os focos da ribalta para mim. Pedi, sugeri, argumentei, barafustei, ameacei, mas que? O senhor autor tinha resposta para tudo. A conclusão, fossem quais fossem os argumentos e silogismos, era sempre a mesma. És tu que tens de dar-te a conhecer, expor-te com simpatia, como um livro aberto. Mas eu sou tímido, sabe isso? Por que não pede a uma pessoa com nome sonante, conhecida na praça, que faça o favor de me dar a conhecer? Só pode dar a conhecer quem conhece. Que diria o figurão perante um beijamão destes? Apelidar-me-ia mentalmente de chato petulante, encobriria o pensamento com um isgar enrugado, a simular empatia falseada. Gastaria 15 minutos a varrer as páginas com as pestanas. Fechar-te-ia com gesto de enfado superior. Procuraria nos arquivos um texto de encomenda semelhante. Dava-lhe duas burradelas de esferográfica barata, mandava-mo com o recado manhoso: espero que goste. Nós arreganharíamos os lábios num sorriso a pedir cor. Eu aprumava o texto no frontispício a servir de pórtico de entrada. E é isso que queres? E se pedisse a um amigo? Fulano, Cicrano, por exemplo, seriam capazes e faluíam com agrado. Gostam demasiado de mim para serem avaliadores isentos. Ler-te-iam nem que não fosse senão por curiosidade. O pior era depois. As ideias, o conteúdo, a forma, a técnica, o lugar das pausas, variam com cada indivíduo. Cada cabeça, sua sentença, como é do senso comum. E lá ficava o amigo com um assunto delicado na consciência racional. Isto tem interesse, mas a forma não me agrada. Que complicação para coisa simples. Aqui está bem, mas... Finalmente o meu amigo mandaria um texto, enaltecendo o que considerasse virtudes. Deixaria na sombra da omissão o que avaliasse sem mérito. E pronto. Eu dar-me-ia conta da trama benfazeja e de algum modo iria enganar os leitores. Não. Tens de ser tu. Então solicita alguém indiferente, com capacidade e independência sentimental para ser objetivo. Endereço o requerimento a quem? A uma dona Almerinda? A um doutor Vespúcio? Tens cada uma. Ou vou para a rua, abordo um transeunte e disparo que escrevi um livro e que acabo de selecionar Sua Excelência para fazer o texto de apresentação. Sem avaliar outros riscos, pode sair-me uma resposta em língua mesclada a comunicar-me: não falar português. Não pode ser. Comecei a sentir-me enredado. Então, já que não quer que lhe digam tudo na cara, desafio um inimigo. Não tenho inimigos. Pelos que me fizeram mal deliberadamente, rezo todos os dias para que se tornem boas pessoas. Amiga, dada ao esoterismo, até me diz que eles cumpriram a sua missão, ajudando-me a evoluir a caminho de um estado de maior perfeição. É então alguém que tenha dado provas que não gosta mesmo nada de si. Era engraçado, era dirigir-me à diaba da Ângela e confessar-lhe que a tinha escolhido para fazer a introdução ao meu primeiro livro a sério. Imagina, por absurdo, que aceitava. Não conheces a peça. Ia fazer um texto de um cor-de-rosa angelical, mas com tanta peçonha nas entrelinhas que iria babar para cada página. Não é opção. Exasperei. O senhor não é o autor. Então, escreva o introito. Eu? Sim, você, desafiei. Fora de questão. Iria testemunhar que és o melhor filho do mundo. Ninguém iria acreditar. E a minha reputação ficaria associada a tolo e mentiroso. Fora de questão, repito. Ninguém te conhece melhor que tu mesmo. Portanto, é o próprio senhor livro que tem de apresentar-se. E cá estou eu. Sozinho, tremente, mas aberto, como diz o provérbio. Tanto receio. E afinal, o lote da primeira edição, destinado ao público leitor, sumiu como chuva em terreno fértil. A segunda edição, após ter obrigado o senhor autor a nova revisão, emendas e aditamentos, foi acolhida em PDF pela Bibliotrónica Portuguesa, plataforma da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Esta terceira edição, em audiolivro, é dedicada a si, senhor ouvinte, que me motivou, e a um grupo de amigos, a este novo empreendimento. Assim me entrego e me apresento. 5 pedaços de prosa e 5 aldeias de versos, com a intenção de serem contos e poemas, formam o meu corpo. O sentimento de nudez, embora bela, de simples, impeliu-me a reclamar roupagem decente e pasme-se. O meu autor concordou. Foi-se aos arcazes da infância, à cata de aprendizagens, memórias e sentimentos, juntou recordações e informação adequadas e colocou à disposição do ouvinte em 3 capítulos. Notas coloquiais, toponímia informal da terra e da serra, glossário curioso de terminologia local. Assim, pode o descobridor, a seu gosto, vestir os contos com os adereços que quiser escolher e, se lhe apetecer, voltar a relê-los ou ouvi-los, já com atavios adequados. Corpo e adornos falam da simplicidade de Manteigas e da grandeza da estrela. A partir de histórias com raízes na verdade, descrevo e imagino pessoas, dizeres e factos, enquadrados localmente, mas amplificados à escala da nação e do mundo. A saudade é o motor que nos transporta à infância e ao imaginário, colorido ou negro, em conformidade com a vivência dilatada pelas emoções e experiências de cada um. Faço reviver gente que partiu e invoco figuras que marcaram o passado, alicerce indesmentível do presente. Percorro ruas e veredas onde deambulamos ainda hoje. Visito os ribeiros e brinco com a sua função social ao longo dos tempos. Convido-a de sedentar-se nas fontes antigas. Deixo entrar no enredo o património da vila, raridade aglutinadora a preservar e defender. Trago-lhe à mente a beleza idílica e simples das manhãs domingueiras em que as ruas e estradas pertenciam às pessoas e não às coisas. Franquei-lhe a visita às velhas oficinas e ao modo de organização dos antigos mestres, que eram sangue e alento da terra pequena. Abandono numa rua escura e faço experimentar a rivalidade ancestral, ora razoável e fomentadora de progresso, ora insana e raiz de malefícios, entre as freguesias locais que formam o coração da comunidade secular. Permito-lhe que avalie a fibra de gente pobre, capaz de motivar-se à revolta que considera justa, ao mesmo tempo que deixo a hipótese de, nem sempre a voz do povo ser a voz de Deus. E, simultaneamente, descrevo uma das formas como os Estados resolvem os impulsos que possam quebrar as suas regras autocráticas. Convido, por fim, a entrar nas casas de antigamente, sombrias e de tetos baixos, que oprimiam o dia-a-dia e condicionavam as ambições dos moradores, limitando a largueza de vistas, sem, ao menos, concederem a consciência da venda. Mas partilho os nossos alicerces milenares de orgulhosos lusitanos que aqui souberam opor-se a tiranias opressivas e avassaladoras, legando lições. Não esqueço de cantar a grandeza telúrica da serra, tão antiga como a criação do mundo, mas choro no colo amplo do vale glaciário o assassino da natureza, vencida à traição macabra do fogo destruidor. Outorgo vida às pedras, às fontes, ruas e recantos, águas e serranias. Quando nos visitar, descobrirá uma terra eloquente e uma serra transmutada em páginas de história. Quero, em conclusão, transmitir uma forma de amar. E se, quando falamos em pátria, o Portugal de Afonso I nos vem à memória, que, quando invoquemos a nossa terra-mãe, o termo mátria se instale no mais fundo do nosso sentir. Com humildade honesta, livro. O beijo da estrela. A estrela nasceu, subiu lentamente, sorriu divertida e deu em cantar. O espaço era seu, andava contente, gostava da vida. Por que não brincar? Olhou para a frente, espreitando o mundo, buscando um amigo para a acompanhar. E gritou à gente, lá muito no fundo, vinde ter comigo, vá, vamos jogar. Ninguém respondeu. Ficou de beicinho, fez uma birrinha, voltou a animar. Não esmoreceu, fez um trejeitinho, vou brincar sozinha, e pôs-se a girar. Saltou como louca, trepou, mergulhou, fez rodas de luz e riu a valer. Até ficar rouca, alegre cantou. Deu um catrapuz, mas sempre a correr. Viram-na da terra, para lá voou. De pequeno ponto, mais e mais cresceu. Osculou a serra e um raio deixou. Daquele beijo tonto, Manteigas nasceu.